O dia de hoje na história. 1931, Jorge Amado lançou seu primeiro romance, O País do Carnaval. 1960, o líder soviético Nikita Khrushchev bateu com seu sapato na mesa durante uma sessão da ONU após um discurso que criticava a política da União Soviética no leste europeu. 1964, Vladimir Komarov, Konstantin Fyodorov e Boris Yegorov participaram da primeira missão espacial com mais de um astronauta a bordo, a Vostok 1. 1968, a polícia invadiu um sítio de Ibiúna, interior de São Paulo, onde estava sendo realizado um congresso clandestino da União Nacional dos Estudantes. 1972, o programa infantil Vila Sésamo estreou na TV brasileira. 1987, nas ruas de Washington, nos Estados Unidos, uma marcha pelos direitos civis reuniu cerca de 200 mil gays, lésbicas e simpatizantes. 1992, o deputado Ulisses Guimarães morreu aos 76 anos em um acidente de helicóptero depois de sair de Angra dos Reis com destino a São Paulo. Seu corpo nunca foi encontrado. Esses são os fatos que fizeram o dia 12 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.